Está entrando no ar o CSP, Cinema Sem Pauta. Bem-vindo todo mundo, bem-vindo galera, aqui é o Thiago, o Tigre. E essa é uma edição especial do TigreCast aqui pelo Portal São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional da Web Rádio. Esse programa foi gravado totalmente de improviso, ele não tinha pauta por várias questões. Então a gente resolveu deixar, como a conversa estava interessante, eu resolvi deixar ela rolando. E aí vocês vão sentir um pouco do que é uma conversa de cinema, uma conversa assim, entre amigos, sem qualquer tipo de pressão ou de qualquer tipo de pauta mesmo em geral, né? Isso não vai acontecer sempre, claro, mas acho que é um motivo, acho que é um jeito interessante vocês verem como é que a cabeça de gente que nem eu, meus amigos aqui, funciona de jeito maluco, tudo bem? Então aproveitem aí, até mais. Não vi, eu tenho que falar, aliás, que eu não sabia que tinha uma versão original. Cara, você tá perdendo um filmaço, a versão original, filmaço mesmo. Ele é tipo Descobrir a Aurora, não sei se alguém já assistiu a Aurora também, que é lá da década de 20. Cara, eu não sabia que... Descobrir a Aurora. É interessante, né, falando, vocês acham que tem, aliás, uma certa... digamos assim, intolerância aos filmes mais antigos, principalmente ao cinema mudo? Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha esposa, outro dia, a professora dela recomendou que ela assistisse Metrópolis. E aí eu falei, opa, Metrópolis, legal, faz tanto tempo que não assisto, né? Vamos assistir juntos. Daí, beleza, aluguei o filme, mostrei lá dela. É, mas é isso, é mudo? Eu falei, mulher, o filme é de 1922, é mudo mesmo, sei lá. E vocês acham que tem essa... uma certa... pessoa fica assim, ah, não vou ver um filme mudo, sei lá, a experiência de vocês. O público sempre vai ter, né? Infelizmente, sempre vai ter preconceito em relação a todo filme que não seja o padrão. Vai ter preconceito, não significa que ele não vai gostar, mas ele vai ter preconceito contra filmes de colégios diferentes, escolas diferentes, culturas diferentes, que não sejam aquelas que ele está acostumado. Porque são experiências que, tipo, às vezes não vale a pena pra ele investir 2 horas da vida dele num filme que, porra, o que é que eu tô ganhando com esse filme? Eu quero ver ação, eu quero ver, sei lá, suspense, eu quero ver drama, né? Não tô entendendo nada, tô vendo letra na tela e tal. Ele não é acostumado com aquilo como a gente é. Ô, mas você falou uma coisa e é certo, assim, tudo que foge do padrão, ou é o blockbuster, ou aquela comédiazinha, né? O público tem esse preconceito mesmo. Eu achei que ia mudar um pouco depois que o artista ganhou o Oscar, e eu vi até várias pessoas elogiando, mas não. O povo tem muita resistência com o filme antigo. Eu falo com o pessoal, falo assim, nossa, eu adoro Nosferatu, adoro expressionismo alemão, e o pessoal olha assim com a cara pra mim como, ah, tá. Hoje mesmo eu tava comentando um serviço que... No trabalho, né, que o 2001 é um dos meus filmes preferidos. E a reação do pessoal é a primeira a falar, ah não, é chato, é cansativo, eu não entendo nada daquela merda. Eu falo, puta que pariu, cara. Teve um cara que ainda me teve a capacidade de me falar que ele prefere Independence Day, cara. É, falando em heresias, né, teve um amigo meu, ele falou hoje que foi ver ontem no cinema O Corpo Que Cai. Falei, putz, cara, pensa que eu perdi, né? No Hitchcock, o Vertigo. Ele falou que o filme é mal escrito. Eu quis bater nele, pô. Ah, cara, mas ele é o quê? Ele é crítico ou ele é só espectador? É, ele escreve, ele escreve. Ele escreve pro cinema, ele participou já várias vezes aqui. Eu falei, cara, eu encontrei com ele hoje e daí eu dei um peteleco na orelha dele. Engraçado. Não, porque vocês têm... A gente tem que sempre ter um cuidado, porque a gente não está falando com... 99% das vezes, a gente não está falando com nossos pares, a gente está falando com pessoas que, para quem cinema, é entretenimento mesmo, não é arte. E mesmo que fosse arte, ainda assim seria visto com certas ressalvas. É, quando tu vai ouvir, por exemplo, é porque normalmente a pessoa que trabalha com arte, ela desenvolve uma aptidão artística em relação a todos os campos, ele desenvolve a música, ao livro, à literatura, entendeu? Mas supõe que isso não existisse. Supõe que tu fosse um crítico de cinema e tu gosta só de música de boy band. Pois, tu não pode querer criticar a pessoa por não gostar de 2001, o público normal mesmo. porque realmente 2001 não é um filme fácil. E 2001 é um filme completamente avesso a tudo que a pessoa está acostumada. E se a pessoa não é envolvida naqueles 15 primeiros minutos com os macaquinhos quebrando o osso, se batendo, acabou o filme ali. Acaba o filme pro cara. Aquilo ali é fundamental pro espectador ficar ou sair da sala. É uma relação. No caso, se fosse exibido hoje. É uma relação parecida com o que a gente. Com o Árvore da Vida, que é mais recente. Do Malick, assim. Você leu meu pensamento. Eu ia falar justamente isso, a Árvore da Vida. Eu fui ver a Árvore da Vida, eu ainda não conseguia, eu não tinha participado de cabines ainda, então eu só consegui ver numa sessão normal. Cara, até em São Paulo foi uma estreia muito limitada. Eu assisti numa sessão que tava lotada, eu tive que sentar separado da minha esposa, porque no cinema ainda não tinha aquele esquema de lugares marcados, né? Quando chegou aquela parte mais introspectiva, que é da viagem, que é aparece na criação do universo, os dinossauros, ali eu vi saindo umas 5 pessoas do cinema. Eu nunca vi isso acontecendo. Eu já vi gente falando assim, por exemplo, meu pai. E quando foi assistir O Exorcista, ele disse que gente saiu do cinema, mas foram por motivos diferentes, né? Mas enfim, é um exagero falar que a Árvore da Vida teve esse mesmo sentimento assim na maioria das pessoas, como 2001 teve. Assim, eu já não é simples, não é difícil você chegar para uma pessoa falar Árvore da Vida e ela falar: "Eu não entendi nada, aquele dinossauro, o que o dinossauro tá fazendo ali, não sei o quê". É que assim, a velha diferença, né, entre o público médio, né, o público geral, que só enxerga o cinema como entretenimento, como aquela diversão, né, e para quem enxerga como arte, como crítica, né. É uma coisa que o Pablo fala, eu também sigo muito isso, né, eu encaro o cinema quase como uma religião, então eu procuro aprimorar, procuro ver a questão como um olhar crítico. E a maioria das pessoas não está interessada muito em parar para pensar no que eles estão vendo, na obra que eles estão assistindo. É quase como se fosse ligar o piloto automático. Eles estão ali, vão ali para rir, se divertir, se distrair, mas não para pensar no que um filme ali está querendo mostrar para eles. E às vezes, até mesmo nessas comédias, pode ter algo ali, algum elemento narrativo que pode acrescentar algo ali, pode mostrar algo interessante, mas geralmente as pessoas não estão interessadas nisso, elas só estão interessadas ali no, na atuação, às vezes na trilha sonora, numa gag ali, e às vezes não sabem nem explicar, mas eles se sentem à vontade com a gag ali que apareceu no momento. E mais nada muito técnico. As pessoas realmente não são interessadas, não estão buscando isso quando vão ao cinema, a grande maioria. Aí talvez entre até um pouco na questão daquela velha discussão entre o número de exibições de filmes dublados e legendados, né? Então, de novo, é aquela questão que o Marcio comentou, às vezes, mesmo quando o cinema é visto como arte, ele é visto como uma arte menor. A pessoa fica falando assim: "Ah, eu vou assistir dublado porque eu tô acostumado com a televisão, tô acostumado com o cinema à tarde". E aí, não é isso, né? Eu tava comentando outro dia, a gente tava fazendo um programa sobre os Goonies, né? Você participou, inclusive. E eu falei assim que a nova versão do Blu-ray, do DVD, ele veio sem a dublagem clássica, né? Do que a gente está acostumado, tá? E eu falei, e eu digo assim que se você é fã de Goonies, eu acho que a maior prova assim de amor que você pode dar ao filme é você se desligar dessa versão dublada que você tem aqui na cabeça por amor, assim, digamos ao a sua infância, né? E se você vê o filme, eu acho que é uma grande experiência, que você vai gostar de qualquer jeito. Você vai ali provar que isso é verdade. Thiago, mas aí é aquela questão do saudosismo, né? Às vezes as pessoas, muitos falam assim: "Ah, mas todo mundo aprendeu a ver filme dublado na sessão da tarde". Mas poxa, pra quem aprendeu a ver esse filme, né, nos anos 80, nos anos 90, Não é que a gente aprendeu a ver dublado, só tinha filme dublado. É, a gente não tinha uma outra opção. Não, é pior ainda. Não é porque o cara aprendeu que a Terra é quadrada no século XIV, que a Terra é quadrada. Exatamente, não é porque você aprendeu uma coisa lá que você vai manter a mesma coisa pro resto da vida. Eu acho que, assim, eu até entendo quem gosta de dublado. Assim, não, eu não entendo. Eu entendo, assim, naquela questão do da pessoa que não enxerga o cinema como arte. É igual eu falo, você quer ver? Vai. Eu, se eu estiver no cinema, só de passar filme dublado, eu volto pra minha casa e vou embora. Tá. Pode ser qualquer aqui, filme. Imagina, Marcelo, o cara que tá dizendo que tu entende a pessoa que gosta de dublado, mas tu imagina que tu tá falando agora, e eu sei que é o Marcelo porque é o que tu tá falando. Mas tu imagina se tu para bem aqui na minha frente e começa a falar com a voz, sei lá, do Chacrinha. Puxa, não existe. Não, né? Não é que não. Detalhe, com a boca ela mexe de uma maneira desincronizada em relação horrível, ao. É horrível, cara. Eu, aí, é igual eu falo, eu entendo, mas não respeito. Eu entendo, se você quer ver, vai lá ver, mas eu, assim, com todas as pessoas, incluindo aquelas que não enxergam o cinema como arte, eu falo com eles: olha, vocês estão perdendo uma boa parte do filme. Não estou falando para vocês ir lá querer pegar a referência narrativa, a linguagem cinematográfica, nada disso. Mas, olha, para quem vê filme dublado, vocês perdem muito, muito. Por exemplo, eu vou pegar talvez um dos maiores exemplos aí, o Batman. Quem viu os dois últimos Batmans dublados, poxa, merece ir pro inferno, né? Pelo amor de Deus. Não tem justificativa. E o pior, assim, acredito que aqui onde você mora seja igual, mas aqui em São Paulo tá virando uma tendência também de filme dublado. Esses dias, quando eu fui assistir Rush, né? Assisti Rush no fim de semana e eu queria assistir o Invocação do Mal do mesmo dia. Eu falei assim, ah, beleza, vou assistir. Não tinha sessão legendada. Onde? Eu fui no Anália Franco. Em aqui, São Paulo. São Paulo, Anália Franco, né? Que é um bairro, não é um bairro popular. E tudo, fui lá, só tinha sessão de Invocação do Mal dublada, incluindo meia-noite. Falei assim, ah, porra, eu vou embora. Não pago, não tem força no mundo que me faça pagar pelo filme dublado. Isso é importante. É, se você for assistir um filme dublado, assim, porque você tem filhos pequenos, ou até assim, eu vou dizer animação. Animação a gente até suporta, né, mano? A gente, sei lá. Animação a gente passa batida, porque até o grande público-alvo da animação são as crianças. Aí é até compreensível, mas poxa, um filme de terror dublado, cara, não tem nada que justifique, não tem nada que defenda. Eu nem digo tanto que animação a gente suporta. Eu acho que a animação é mesmo parte tanto da linguagem, né? Combina, tanto, né? Não, também do fato que não há nada demais, não tá perdendo absolutamente nada. Entre aspas, né? Pode estar perdendo, pô. Podia estar ouvindo a voz de Michael Caine, beleza, mas pode estar ouvindo a voz também. Deixa eu pensar no um dublador muito bom, um ator muito bom nacional, e tu não tá perdendo nada. Olha, tu tá perdendo só uma versão. Eu gosto Michael muito. Daria, né? Eu gosto muito do Buzz dublado pelo Guilherme Briggs, por exemplo. Então também tem o Up também, né? Que foi dublado pelo Chico Anísio. Não, com a baita dona dublagem. Só que aí é a diferença, né? É um cara que é um ator. E ele se preparou para poder fazer a dublagem. Ah, concordo. Não, se fosse sempre assim, né? Não, se fosse nenhum, assim. Não, né? Você colocar não um não teria problema, mas diminuiria, né, os problemas. Dentro do universo de desenho, você colocar um ator e aí, digamos, dirigir ele para dublagem é uma coisa. É diferente você pegar aquele desenho do Asterix, por exemplo, que eles chamaram o pessoal da Turma do Pânico. E daí então tinha o Vesgo, a Sabina Sato dublando. Pelo amor de Deus. É bizarro mesmo. Então, mas olha só, é curioso também que antigamente, vocês lembram das animações da Disney, as animações em papel, em mão mesmo, manuais, celulóide. E eles tinham por hábito, eles já sabiam quem seriam os prováveis dubladores, então eles faziam o personagem a cara do ator. Eu não lembro, não sei se vocês lembram que o gênio, ele é modelado a partir do Robin Williams, ele é parecido com o Robin Williams, o gênio do Aladdin. Verdade. Que eu não tô lembrando, eu ia falar o Rei Leão, mas não é o Rei Leão. Era um outro que teve logo em cima, o dragão do Mulan, ele é modelado à base do Ed Murphy, a cara do dragão é feita a partir do Ed Murphy, do Mushu, que era o dragãozinho da Mulan. É massa linguinha. Entendeu? É engraçado, é curioso, né? Mas isso hoje em dia não existe mais em animação. não vê mais o Carl Earnhardt igual ser parecido com o que lhe deu voz, que eu sou o nome dele agora. E nem os Incríveis, ninguém parece com ninguém. Se for olhar os atores, ninguém parece com ninguém. Então, perde muito um pouco o sentido também de dublagem ter que ser rigidamente das críticas à dublagem de animações, né? Na verdade, não tem por que ter crítica, porque a dublagem de uma animação, na verdade, é o que é feito lá também, é feito aqui. A crítica, eu acho que é só mesmo a falta de talento, né? Pega quem não é dublador para dublar. Sim, sim. Não, e tem, eu acho que tem mais um outro problema em relação à dublagem, que isso eu vejo várias pessoas comentar. Como eu não assisto dublado, talvez eu possa estar falando bobagem, mas parece que esse, o número de dubladores são poucos. Então, assim, acaba se repetindo muito uma pessoa que dubla um filme e depois ela está dublando outro. Então, rola isso, né, de você, da pessoa assimilar uma voz e falar assim, poxa, mas essa voz aqui é do fulano que fez a voz do outro lá. Então parece que o número de dubladores também não é tão elevado assim que causa uma diferenciação entre eles. É uma coisa que eu não penso, não. Eu não sei, posso estar falando bobagem. Já vi alguém falando, já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, mas como, né, eu não consumo esse tipo de produto, então para mim é irrelevante. Talvez não seja aquela história contrária, eu acho que foi a história do Bruce Willis, que o dublador do Bruce Willis morreu. Ou se apresentou, morreu, né? Morreu. E no Duro de Matar 5, eu acho, ou algum outro filme que ele lançou esse ano, ele ia ser dublado por um cara diferente. E foi. Porque a dublagem do Bruce Willis sempre foi o mesmo cara. Uhum. Até então, esse filme. Talvez tenha sido isso, talvez esteja confundido. E tem uma, porque, eu tenho uma história engraçada sobre. Eu tenho uma história interessante sobre esse assunto aí, porque eu tava no trabalho e tal. Aí estava um amigo meu amigo, ele estava um colega de trabalho, ele estava vendo o Duro de Matar 5 dublado. Eu não perguntei por quê, eu falei, não, deixa pra lá, vai que eu tô nesse, né? Eu até brinquei, né? Aí ele me virou pra mim e falou, pô, tô mó puto com esse filme. Eu falei, porque é ruim? Dele, não, é porque o dublador do Bruce Willis não tá aqui, o original. Eu só esperei ele continuar. É, por quê? Deve ser um mercenário. E por que isso? E por que aquilo? Eu falei, cara, ele morreu. Ele é? Ai, meu Deus do céu, ele morreu. Ele morreu. É o dublador clássico do Bruce Willis, era o Newton da Mata, né? Que inclusive dublava o Lion, né? Dos Thundercats. Ele, nossa, cara, me senti até mal. Falei, ué. Esse é um dos grandes problemas da dublagem. Às vezes o cara que você tá lá mal acostumado com a voz, o Newton da Mata fazia o Bruce Willis desde a Gata e o Rato, pô. Nos anos 80. Ei, uma hora o cara morre, aí como é que fica? Aí você perde esse vínculo aí afetivo que você tinha com uma voz que não era do cara. Uhum. Bom, pra mim o Newton da Mata vai ser mais o dublador do Lion sempre, né, do Thundercats. Uhum. Não vejo outro, acho que não vejo outra opção. E tem essa questão, quando o ator morre não tem muito o que fazer, pô, tamo triste, aí beleza. Aí o dublador morre, daí é muito estranho. Mas aquela coisa, faz muito tempo, eu não tenho costume de assistir filme dublado. Até quando eu vejo na televisão, se eu não tô, por exemplo, na cama, né, que às vezes acontece, eu mudo pro SAP, né? Uhum. Pra poder acompanhar em inglês. Às vezes não dá certo, porque no filme não é americano, né? Mas não tem inglês como uma língua materna. Então, você já pensou se, por exemplo, vai ter um novo filme dos X-Men? Sim. Se por um acaso mudarem o dublador do Wolverine, que é o Isaac Bardavid, se eu não me engano. Porque assim, foi a voz do Wolverine nos desenhos, né? Depois ele dublou também nos filmes, né? Já pensou se acontece alguma coisa e ele não dubla o filme? O que ia ter de mimimi desse pessoal? E justamente por causa disso, porque tá acostumado com uma voz, né? E aí se tiver a mudança, o pessoal vai chiar e vai xingar. E esse é um dos problemas da dublagem. Que isso pode acontecer. Você chega na hora e claro, desmuda o estúdio. O Isaac, cara, ele tá velhinho já. Ele tem 82 anos, cara. Então, não tô nem querendo que ele morra. Mas, por exemplo, se muda o estúdio lá e fala assim: ah, não, não quero ele aqui. É o meu estúdio aqui, não faz parte do meu estúdio. E aí? Espero que isso não aconteça também, mas ele pode simplesmente ficar cansado, né? Sim, tem N situações. Enfim, eu acho que assim, o problema da dublagem são alguns argumentos que defendem ela. Por exemplo, um outro argumento que eu acho assim, ridículo é falar assim, ah, mas a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Mas não tem um embasamento para isso. Eu, pelo menos, eu nunca vi uma pesquisa ou alguém assim falando, né? Falando assim, não, a brasileira é a melhor, sei lá, a americana é a segunda melhor. Não tem. A única coisa que temos é uma declaração do Guilherme Briggs, né? Falando que a dublagem brasileira é uma das melhores, mas eu nunca vi pesquisa, nada, nenhum instituto aprovando e atestando isso. E é um argumento que todo mundo levanta. Quem gosta de dublagem, todo mundo levanta essa bola. Eu acho que ele quer. Cara, bom, eu. Desculpa, Márcio, fala. Eu nunca vi a dublagem coreana também, entendeu? Eu ainda não estou habituado com a coreana, e nem com a de Fiji. Não, você quer ver uma coisa estranha? Vocês estão participando aqui comigo, vocês estão ouvindo? Quer ver uma coisa estranha? Pega um trechinho de para notar como essa dublagem, como a coisa dublada é estranha. Pega Tropa de Elite e vê a versão dublada em inglês. Cara, é muito estranho. E aí, pode ser a melhor dublagem do mundo, e aí, cara? Aí, como falou na primeira dublagem? Eu acho que o Guilherme, ele estava mais se referindo à animação. Uhum. Porque, por exemplo, eu acho demais a dublagem do Freakazoid, que ele é um personagem que ele dublava. Uhum. Não sei se vocês lembram. Eu já cheguei a ver alguns episódios de Freakazoid em inglês. Cara, as adaptações que ele fazia na época eram muito legais. Tem, é claro, a questão da época que foi feito, né? O próprio Gundes, que o pessoal fala aí da dublagem clássica, que tem a ligação sentimental, mas se você for mostrar pra uma criança hoje em dia, ela vai saber, por exemplo, que era lambada, porque ela pede pro Gordo dançar lambada, ou então Michael Jackson, daqui uns anos não vai ter que explicar quem que é Michael Jackson. Esse tipo de coisa. Não que o próprio filme não tenha essa história, né, de ser datado por suas próprias referências. Né? Uhum. Acho que assim, a questão é, o problema maior não é dublado ou legendado, embora assim, eu considere a dublagem um problema, mas assim, o problema maior é a falta de opção. É você chegar no cinema e não ter opção. Aí tá. As distribuidoras alegam, né, que o filme dublado dá mais lucro, né, dá mais público. É, tá. E como é um negócio? Se pra eles é um negócio, é lógico, eles vão ter que visar o que é mais lucrativo pra ele. O problema é quando você não tem opção. E olha assim, eu tô falando de uma cidade como São Paulo. Imagina pessoas que moram em cidades do interior. Uhum. Eu chegando numa cidade como São Paulo e você. Assim. Pra assistir a Invocação do Mal, tem que ir pro outro lado da cidade, cara, isso é um absurdo. E não pode nem falar a questão da. Que às vezes eu vejo as pessoas falar que é elitizar. Que quem gosta de filme legendado é. Porque quer elitizar o cinema. Não é nada disso, isso é uma bobagem. Até porque eu fui no cinema com a Anália Franco, que é um cinema. Que é um bairro de classe média alta aqui em São Paulo. E o shopping não oferecia opções de filme legendado. Então, esse que eu acho o maior absurdo. Se houvesse pelo menos algumas sessões durante o dia, que seja uma ou duas, não sei, em legendado, não teria problema. O problema é a falta de opção. Isso aconteceu também, vou pegar um outro filme que teve uma boa bilheteria, foi o As Aventuras de Pi. Eu também tive assim, dificuldades. Eu não vi em cabine, tive dificuldades para encontrar uma sessão que era legendada, porque a maioria era dublada. Como é que é essa questão aí? Como é essa questão aí no Maranhão, o Márcio? Cara, atualmente costumam se fazer sessões alternadas, entendeu? Então costuma ter uma dublada, uma legendada, uma dublada, uma legendada. Disso, atualmente, né? Eu não posso reclamar muito. Assim, não teve nenhum filme recente que eu me lembro que eu não vi porque era dublado. Só dublado. O último filme que eu tive dificuldade em achar a original foi o Detona Ralph. Eu tive que ir bem longe, assim, porque só tinha uma. Olha, era só uma sessão na cidade toda, pelo menos na semana de estreia. Então era uma sessão e um cinema. Então eu tive que chegar lá. Imagina, eu sem carro, né? Tem que atravessar uma boa parte da cidade, porque eu queria ver o filme na versão original. Não tô falando que a versão dublada não fosse, não era boa, não tem nada a ver. Tô dizendo simplesmente que eu quis, meus motivos pessoais, assistir dessa vez o filme legendado, né, na versão original, e tive que ir longe. Daí eu falei assim, quer saber, eu vou mesmo pra mostrar minha indignação, assim, se isso pode ser dito, né, de um jeito tão pequeno. Por sinal, a dublagem de Botana Rafa é bem boa, né? A dublagem da Vanellope é bem legal, a vozinha da... Mary Moon. Mary Moon. Putz, é muito legal a dublagem. Me falaram. É, foi legal mesmo. O Rafinha Bastos, não é? Não, eu tô falando besteira. Não, Rafinha Bastos foi outro desenho. Não, não. Foi Rafinha Bastos, não. Não, mas teve... Não foi, não. Quem que é o Ralph? Ai, caramba, chato. Ué, agora você tá falando, é capaz de não, vamos ver aqui o que... Eu não lembro agora, eu lembro que eu assisti dublado, mas acho que não é o Rafinha, não. Não é o Rafinha, acho que é o Rafael Cortez, né? É o Rafael, é algum Rafael. Acho que... Penélope Van Schwitz. Rafael Cortez, dublo mocinho Félix. E Marimon, não, Rafael Cortez é o Félix. Ah, o Conserta Félix. É, o Conserta Félix. Não vi, agora não sei, realmente, são os dois mais conhecidos, né? E me falaram bem, realmente, só que eu acabei perdendo, né? Mas sim, tudo bem. Cara, eu tô parado pra esse filme, eu acho. Thiago Abravanel. Foi o Thiago Abravanel que fez o... A dublagem dele é muito boa, o filme é muito bom, a dublagem tá muito boa. Cara, assim, a versão americana eu já vi também, entendeu? E tá, beleza. Eu não sei se vai algum dia e alguém vai fazer, olha, quero fazer uma postagem que eu vou comparar a dublagem de um filme americano e um filme brasileiro. Mas não senti problema nenhum com a dublagem brasileira, sabe? Eu fiquei maravilhado, achei o filme lindo, o filme ótimo. E a dublagem americana também. Acho que é uma questão de saber casar, né? Saber escolher também. É, tudo isso, né? É aquela velha história, né? Dê opções pra gente, né? Não vamos falando assim, que o filme dublado seja... tem que ser tirado, mas pô, por exemplo, você vai colocar o filme dublado pro seu filho ver, porque você quer mostrar um filme pra ele, tudo bem, aí de repente vale a pena você colocar mas é aquela velha história. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco sobre as estreias da semana. Uma das estreias da semana é o filme que chama Obsessão, né, The Paperboy, que ele é violento pra cacete. Você não vai colocar um filme. Não vale a pena você colocar um filme, digamos, dublado pra você apresentar esse filho. Pro seu filho, vai. Eu não, mas não existe mais esse argumento. Esse argumento já caiu por terra há muito tempo. Dublagem é filme pra criança. Isso aí já morreu, já tem. Pode até tentar justificar alguns filmes família, a dublagem de alguns filmes pelo fato de ser família, mas isso já caiu muito tempo. A dublagem já passou. Extravasou a classe infantil. Muito tempo, até ter mais de 5 anos. Sabe uma coisa que eu tenho notado? Não sei se o Thiago aqui em São Paulo notou isso, você aí, Márcio, não tinha notado. Assim, por exemplo, está aí um filme que tem a versão 2D e 3D. Por exemplo, o Superman. A versão 2D dele é dublada. A versão 3D eles colocam legendada. Já notaram isso? Não. Eu venho notando com muita frequência. Muita frequência. A grande maioria. Por exemplo, o Superman, eu não queria assistir ele em 3D. Mas eu tive que assisti-lo porque era a única versão que tinha legendada. Eu lembro disso no Guerra Mundial Z. Eu tive que ver o Guerra Mundial Z em 3D por causa disso. É, então. Porque a versão. O outro era dublado. É, então. Realmente eu não notei isso. Então, eu tenho notado isso com muita frequência. Geralmente, quando eles colocam um filme 3D, eles colocam um filme legendado, em versão 2D dublada. E tem um outro fato curioso também. Muitas vezes, em sessões 3D, o trailer está sendo dublado. Então parece que assim, as distribuidoras já querem acostumar esse público a no futuro assistir só filme dublado. Porque assim, é a única razão que eu vejo. E eu, nas primeiras vezes, eu até me assustava. Eu falava assim, gente, será que eu entrei em sessão errada? Olhava assim, sei lá, Homem-Aranha dublado. Falei, poxa, mas... Olhava um filme ou outro dublado. Falei, pô, 007 dublado. Falei, gente, será que eu tô indo na sessão errada? E não. Aí depois ia ver o filme legendado. Mas tá acontecendo com uma certa frequência. Ter os filmes dublados, os trailers dublados também. Pode ser isso também. Agora, voltando aqui, eu queria falar um pouquinho sobre essas estreias dessa semana. Não, a gente falou de, voltando ao tema de filmes preto e branco, e... Vamos voltar. E... Voltou muito, né, cara? É que a gente foi, é que interessante como o papo puxou o outro, mas é que acho que é interessante a gente falar. Tá, antes de puxar uma coisa. Oi. Alguém achou esquisita a dublagem do Wagner Moura, a voz do Wagner Moura na Lício? Ou foi só eu? Você achou estranho ele falando inglês, você disse? Eu achei esquisitíssimo a voz dele. Eu achei que a voz dele sofreu alguma mudança, alguma manipulação digital. É, talvez ele tenha sido treinado pra isso, né? Mas você, assim, me pareceu a voz do Wagner Moura ao mesmo tempo que não pareceu, porque ele dava umas puxadas. Assim, me parece, assim, eu acho que o inglês dele tava muito bem, muito bom, mas não, você falando assim, tem alguma coisa. Mas eu acho que talvez porque ele foi forçado a falar daquele jeito, não sei. Vamos desenvolver isso aí. O que é do Wagner Moura falando inglês? Será que ele vai dublar ele mesmo na versão dublada? Deve dublar, né? Sim, ele dublou ele mesmo. É, não tem sentido, né? Deixa eu ver esse se eu já não sei. Eu não assisti, eu só lembro de ter. Eu não vi o filme, eu só lembro do trailer. Mas a voz dele estava um pouco estranha mesmo, mas não reparei, não. Mas é fato que geralmente o ator, né, o brasileiro, quando faz filme, né, quando vem a versão dublada, eles dublam, né? O Rodrigo Santoro também faz isso. É assim. Não sei. Eu realmente sinto alguma coisa, mas eu não sei se foi. Se foi, eu acho que ele não vai admitir. Que nem eu quando. É engraçado que eu tô pesquisando agora no Google sobre isso. Eu encontrei uma notícia de 2011 que é assim: Wagner Moura is villain in Neil Blomkamp's March 2013 Elysium. Pô, os caras não sabiam de nada, né? The Brazilian actor and musician Wagner Moura. Porque viram aquele show horrível lá que ele fez com a Legião Urbana. Cara, não, olha, eu gosto bastante de Legião Urbana, eu gosto muito dele como ator, mas aquele foi um desserviço à banda. Foi muita vergonha ali aquele. Olha aí como as coisas se conectam. Funciona no filme, né, cara? Funciona no filme, né? Não, eu tô falando da Legião Urbana, meu tributo à Legião Urbana que ele fez. Tu não tá falando. Tu não tá falando do Homem do Futuro, né? Tá certo. Não, porque no Homem do Futuro funciona, que ele não cante bem. Sim. Mas daí ele encarnou o personagem, então, no show daquele que passou na Globo, eu acho. Foi muito flaquinho. É interessante como o papo foi desenvolvendo, né? A gente começou falando sobre estreias da semana, passou para falar filme preto e branco, filme porque tem o estreia no Homem que Ri... E aí ele aí começou a Metallica. Aí tem a versão que tem a versão de 1922, não sei o quê. Aí, na verdade, o Homem que Ri, o original, que deu origem ao Coringa, né? Ah, eu ia comentar isso, né? Mas é idêntico. É ele que deu origem, ó. A criação do Coringa. É uma obra do Vitor Hugo. Na verdade, ele dá origem visual, estética. Exato. Somente visual, isso mesmo. Estou aqui pensando aqui as fotos, eu vou falar uma foto. É engraçado como o cinema passa o tempo e algumas coisas pioram, né? O que piora, por exemplo. Eu acho que a vida, né? Pior. Não é. Vou te dizer, a maquiagem, antigamente, porra, a maquiagem era um espetáculo. Olha só isso que eu colei pra vocês agora. Eu acho que. Não, eu não colei certo, peraí, vou falar certo agora. Mosaico incompleto, eu acho que vocês vão ver aí na janela. Agora, olha da versão nova. É que você mandou só pra mim, não pro grupo. Só pra ti, foi? É. Foi? Como é que eu mando? Ah, é verdade. Tá. Melhor que eu mando só certo agora. Agora foi, deixa eu ver. Se bem que o nosso grupo é um grupo de três, né? Então, na verdade, você não vai fazer mais certo. Agora eu vou mandar da versão nova. Vocês vão me dizer o que é mais assustador. No sentido de que, putz, esse filme pra funcionar, o personagem principal, tu tem que sentir que ele é assustador. Ele tem que te assustar, porque isso incomoda. O fato, ele é uma curiosidade pras pessoas, porque aquele sorriso dele incomoda. E aí. Aquele ficou. Na versão nova ele ficou. O Coringa. Na verdade. Ficou o Coringa do. Os dois são o Coringa. com o Coringa do Heath Ledger. Aí é como a coisa é cíclica, né? Mas aqui ele tá com o Coringa do Heath Ledger, enquanto no primeiro ele é quase o Coringa do Bob Kane. O Coringa clássico. Dos anos, aí, dos anos 60, exatamente. Sim, mas o que te assusta mais, Valente? Ah, primeira imagem, com certeza. Primeira imagem, não tem a dúvida. Enquanto tu sabes hoje, pelas avanços técnicos, como foi feita a maquiagem desse da versão nova, do Vampir Ri, e tu sabe que isso aqui deve ter sido um trabalho relativamente fácil de fazer. Não deve ter sido nada muito difícil. Cara, se tu sou esse cara, esse ator, é o... Ah, é um... Vadan, eu acho. Não, Vadan é um diretor. Enfim, um ator da versão clássica, ele passa o filme inteiro realmente com a boca esguichada pra cima. Como e naquela época, sim, ele tá sempre rindo o filme todo. Tem cenas que ele tá com a boca tapada, então tu deve imaginar que ele descansa. Tu pensa até em forma de atuação. Mas o filme inteiro ele tá com a boca rindo, naquela mesma posição. E ele usou próteses e ganchos dentro da boca pra conseguir esse efeito que... Nossa. Só de imaginar a tortura que deve ter sido pro ator usar aquilo, valoriza um pouco mais a versão. Ele realmente, nossa, então, cara, isso é fantástico. 28. Vocês têm que ver esse filme é muito bom. Ele é muito bom mesmo. O filme é de 1921, né? A gente tá, 28. Ele é de 28, é. Ele é mudo, né? Óbvio, mudo. Sim, ah, acho que tá de acordo aqui com o. Ainda que ele seja após o cantor de jazz. Né? Não entendi, desculpa. Não, ainda que ele seja após o primeiro filme falado, ele é mudo. É mudo. Não, porque teve uma transição, foi diferente. Não foi automática, né? Não, demora, né? Ó, eu falei aqui pra vocês o trivia do MDB, Conrad Veidt, que é o ator. Conrad Veidt. Pra vocês entenderem bem assim, vocês devem entender bem inglês. Uhum. Ele usou ganchos que... Dentadura, uma dentição com ganchos que prendiam os cantos da boca. Cara, isso é fantástico, né? Incrível. Então, isso é interessante você falar de novo de filme preto e branco, que pode assustar a audiência. Eu nunca assisti esse The Man Who Laughs, né? O Homem que Ri aí, o de 28. Agora eu quero ver, depois dessa foto que você me mostrou aqui, eu com certeza quero ver. Aí eu conheci, eu também não assisti, não. Esse ano eu tinha uma ideia, mas é porque a gente tem muitas boas ideias que a gente não bota pra frente pelo fato de que os leitores não vão ler. Ninguém vai ler se eu começasse a escrever de primeiros filmes, né? Mas aí eu comecei a ver os primeiros filmes mesmo, principalmente os que eu não tinha visto. Eu vi tanta coisa boa mesmo, tanta coisa muito boa. Você disse primeiros filmes do cinema? Sim, sim. Ah, sim, os filmes mais... Porque o que que subsistiu daquela época é o que é aquilo que o Pablo sempre fala, né? Ninguém vai lembrar que Transformers existiu um dia. Né? Só vai lembrar mesmo que existiram os grandes filmes. Então, no final das contas, só vê os grandes filmes. O Sunrise é fantástico, o Aurora. Ele é lindo, esse filme. Ele é um filme de Frank Capra, antes de Frank Capra, sei lá, desejar fazer filmes. Já existia um filme de Frank Capra. Se é que tu me entende. Tem o Ladrão de Bagdá. O Ladrão de Bagdá, tu assiste, fica fascinado como eles fizeram aquilo. Tem os Nibelungos. Os Nibelungos, que é dividido em duas partes, que é a história do Siegfried, da mitologia nórdica. Cara, tem tanto grande filme da década de 20. Tem o Nascimento de uma Nação, que é ótimo, apesar de ser um filme preconceituoso ao extremo. Mas é um filme de sua época, né? Aliás... Ah, não. Pior que não, porque a discriminação de forma geral é imortal. Então, aquele filme trata de uma discriminação, que é racial, mas nada impede que alguém criasse o Nascimento de uma Nação e fosse outro tema, que fosse uma discriminação contemporânea. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, um filme nesse tema dificilmente ia ter algum tipo de... Hoje, pelo menos, assim, ia ter algum tipo de público, né? Eu acho... Talvez poderia ter, né? Não vou ser tão soberbo a ponto de dizer que isso não ia acontecer. Mas ele fez isso, Nascimento de uma Nação, ele também está falando do Griffith, né? De Griffith. Isso. E que ele também fez. Ele é o Intolerância antes ou depois desse filme? Intolerância é depois. É depois. Né? Intolerância ele tenta meio que se redimir. É, exatamente. E não consegue, né? Fazer o quê, né? E esse negócio de filmes preto e branco, já que a gente está nessa época de mostra, né, vai começar a mostra de Nacional de São Paulo, o filme que eles vão exibir chama Nathan o Sábio. É o filme. É o do Chaplin, né? Cara, não, então, olha só, eles vão exibir dois filmes ao ar livre. Um é o Nathan o Sábio, que é um filme de 1922, que, pelo que eu estava lendo no release, ele ficou 70 anos perdido. Daí alguém achou aí nessas coleções particulares, aí foi, vai ser restaurado e vai ser exibido na mostra, no encerramento. É um filme alemão, dirigido pelo Manfred Noah, e de acordo com o release, ele foi meio que colocado de lado, porque quando o Terceiro Reich subiu ao poder na Alemanha, eles viram esse filme e censuraram ele, porque diziam que ele era pró. Nossa, não fugiu o nome agora. Pró-semitista. Pró-judeus, né? Ele é a favor dos judeus. Isso. E aí ele foi colocado de lado e ficou 70 anos perdido. E também vai ter esse aí do Chaplin, que vai ser. Ele vai ser no. Na verdade, vai ser na. Esse do Noah vai ser no Parque Ibirapuera ali. E o outro vai ser no Vale do Anhangabaú. É isso, do Chaplin. Que eu não lembro qual que é o filme agora. Mas assim, são coisas que, cara, que tem um grande problema de a gente ter nascido, de a gente viver nessa época, é que a gente tem que ver muita coisa, né? Então imagina. Eu acho que é um problema. É um problema de tempo, né? Digamos assim. Ah, não que mas então. Não que seja ruim. Mas então, se tivesse nascido naquela época, tu não poderia ter direito de escolha. Provavelmente tu não teria o benefício da escolha. Hoje tu sabe o que tu tem que ver. Digamos assim, né? De 99% dos filmes que tu assiste antigos, tu sabe que tu tem que ver aquele filme e o porquê de tu ter que ver aquele filme. Porque isso já tá muito bem sedimentado, entendeu? Tu não precisa então não perder tempo assistindo tanta tranqueira que eu assisto atualmente para encontrar um filme bom, como, sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui só no meu blog, deixa eu ver o que eu precisei assistir antes de ver Rush e Invocação do Mal, que foram os ótimos últimos filmes que eu assisti. Eu assisti Mato Sem Cachorro, que é bom, né? Tacho Vendelburg, que é... Sim. Assisti, cara, Agente da Lei, que é uma bosta. Esse eu achei bem fraquinho, ao contrário do The Hit, né, que é o a gente chama de português mesmo, Bem Armados, que eu achei divertidinho. Pois é, eu vi A Família do Bagulho, que é divertidinho, se quiser ver a palavra. Sendo Sem Ganho, que é do Michael Bay, que não deveria ser do Michael Bay, porque seria um ótimo filme se não fosse dele. A história é boa, até pode ser boa, né, mas... Tem A Família, que é divertidinho, tem o Alpine, que é bom mesmo. Putz, teve muito filme que eu precisei ver antes. Depois de ter visto o Rush, eu não vi nenhum como Rush, assim, no último mês. Rush foi uma boa surpresa, inclusive. Eu não sou fã de Fórmula 1, não sei se vocês são, né? Eu sei que o Marcelo é fã, porque a gente conversou com isso no último programa. Aliás, eu pedi toda a conversa sobre isso, do assunto. Então, é aquela coisa, né? Daqui a 50 anos, quando tiver um outro crítico, estiver escrevendo, sei lá, na ferramenta da vez, talvez até escrevendo no espaço, no dedo, no aço, como se fosse um maestro, ele vai estar revendo Rush. Ele não vai precisar rever todos esses outros filmes que eu falei, ele só vai rever Rush. Só se quiser sofrer um pouco, né? Só se ele quiser conhecer alguma coisa, se estiver fazendo um bom estudo, alguma coisa, mas ele vai de fato rever Rush, que ele vai se ter que é um filme importante, passando aquele período. De repente ele vai falar uma vantagem. Vai falar assim, que o Ben Affleck foi o melhor Batman da história. Nossa. Aí ele vai pegar uma aposta máxima pra ver como é que era o Ben Affleck antes do Batman. Eu acho triste a gente tá tentando julgar o Ben Affleck antes de ter visto. Não, mas eu não tô julgando, mas é que eu acho que vai ser, que vai dar certo. O Ben Affleck vai passar o filme inteiro de máscara. Já é uma vantagem. Por exemplo, vou dizer uma coisa, por exemplo, vamos falar assim, o cara quer estudar os filmes lançados em ano de 2013, assim, ele, só vou pegar 5, vai. 3. Daí o que, que você fala? Vamos fazer umas brincadeiras. Se você pudesse mandar uma mensagem para um cara daqui 10 anos. Filmes lançados em 2013. Que vale a pena, pelo menos até agora. 2013, olha, putz, cara. Eu já indicaria logo de cara o Gravidade. Na verdade, eu não vi ainda. Não vi. do Cuarón, talvez o... Talvez o... Daí pra pegar um blockbuster eu colocaria o Star Trek, o novo. Não, não que, ele faça diferença, mas sei lá, pra variar um pouco, sabe? Não fazer só falar sobre filmes. Ah, é. Eu acho que talvez eu pegaria o Pacific Rim. Adoro o Pacific Rim. Deixa eu ver. Mas qual aqui? Tô pensando aqui. Putz, cara. É difícil mesmo, mas é só, vamos deixar esse exercício de linguagem. Porque o Holy Motors não é desse ano, né? Não, é do ano passado. No passado. Mas eu indicaria, por exemplo, A Caça. Que. É que assim, A Caça. Tem um final péssimo. A Caça, ele tem uma. Ele tem. Ele estreou aqui em 2013, mas no país de origem em 2012, mas vamos, eu colocaria assim como uma boa indicação. O Amor, do Hanek também, que é triste pra cacete, mas é um ótimo. O Amor é desse ano, né? É o mesmo esquema. Ele foi lançado esse ano, né? É o mesmo esquema. Lá na. Eu acho que ele saiu no fim do. Ele saiu no fim de 2012 lá na França, né, na Áustria, e ele estreou aqui em 2013. É, tem alguns filmes. Não, tem muitos bons filmes. Tem O Mestre, tem Mestre, A Viagem. Não sei o Mestre, poxa, é verdade. Eu acho O Mestre um dos melhores do ano também. Ah, tem um que eu gostei. Antes da Meia-Noite é um que eu gostei também. Antes da Meia-Noite. O Lugar Onde Tudo Termina, vocês viram esse? Esse eu não vi. Esse é o cara que eu gostei demais. Ele chegou na locadora, eu acho que eu vou ver em breve. O que mais? O Amor Bandido, que infelizmente. É, cara, Amor Bandido eu vi numa cabine de imprensa no dia 12 de agosto. A gente tá hoje no dia 7, estamos gravando no dia 7 de outubro, esse filme não saiu ainda pra circuito comercial. É, acho que você mesmo comentou, né, Márcio? Lá no cara, Killer Joe também. Killer Joe foi lançado esse ano. Killer Joe é verdade. Aliás, dois filmes. Tem um Burn. Hã? Tem um Burn também. O Burn, quase um anjo, foi lançado em locadora. O Burn não vi. É porque eu tô vendo aqui na minha lista de. Eu tô ordenando de ordem, melhor pro show. Agora imagina, eu tava falando aqui do Amor Bandido e também falei do Killer Joe. São dois filmes com Matthew McConaughey. Que eu acho que virou um ótimo ator. Ele nunca foi um ator ruim, ele só era um ator escalado para filmes ruins. Ele fazia escolhas ruins, né? É, não, ele não é. É como dizer que o Nicolas Cage é um ator. O Nicolas Cage não é um mau ator. O Nicolas Cage é um ator que alguém deve ter posto na cabeça dele que, porra, a gente te adora ver fazendo papel de besta, papel de tonto nos filmes. Ah, então faz isso 4 vezes por ano e a galera vai gostar. Começa a gritar, dá escândalo. Você já viu um vídeo chamado como é que é o mesmo nome? O agente do Nicolas Cage tem o pior emprego do mundo. Não. É mais divertido assim, ele discutindo com o Nicolas Cage assim sobre papéis, né? Então ele fala assim, vem cá, a gente vai falar. É um filme sobre o super-homem dele. Legal, eu aceito dele. Não, você não tá entendendo. É um filme sobre o gato do super-homem. Não importa, eu quero fazer o filme. Ele vai fazendo um monte de filme dele. Não quer. Ele fala assim, esse filme é sobre o Hitler sendo um herói. Dele, eu faço. E aí vai só uma porcaria atrás da outra. Que dizem que ele... Mas vocês reparam que vocês nunca, a gente nunca se toca pra isso antes de acontecer. Só se a gente quiser pensar nisso. O Nicolas Cage, ele sempre teve um pé no overact, mas não no overact a patina, que é pelo menos um overact que tu gosta, né? Ele teve sempre um overact tosco. Quando ele fez a outra face, quando ele interpretava um vilão Castor Troy, né? Ele era muito louco. Ele era muito louco. Ele começava a cortar a cara dele rindo, ele gritava, ele dançava, ele fazia. E tipo, parecia que ele tava se divertindo. Eu acho que ele começou a achar que o filme pra ele é diversão. Porque se tu vira os filmes mais sérios, até mesmo a Rocha, Conner, que digamos, ele é um personagem sério em Conner, ainda que o filme não seja, mas ele é um personagem sério, ele tá normal. Mas aí tu começa a ver Snake Eyes, o filme começa, ele já tá em modo louco. O Olhos de Sete. Como é que chama aquele filme que ele fez com que o Herzog dirige? É o Bad Lieutenant? Como é que ele chama? Vício Frenético, isso. É um filme que eu gosto, ele tá. E eles têm uma loucura, porque, pô, o cara gosta de cheirar cocaína até. Não, mas ali tá justificado, né? Funciona, né? Sim, ele tá bem. Ele fica olhando o lagartinho, né, cara? Aquela cena é muito legal. Ele olha o lagarto. E tem só o lagarto no primeiro plano, ele tá acontecendo mil coisas no fundo, mas ele só olha o lagarto. É, olha o lagarto, você não tá. Eu acho demais. Você acha esse filme? Não, mas o Nicolas Cage, ele teve um problema, né? Parece que ele quase faliu, né? É, o que dizem, por isso que ele tá pegando tanto papel. O que dizem, né? Parece que ele comprava muitas mansões, né? E com a crise econômica, né? Ele faliu. Ele perdeu dinheiro, perdeu muita coisa. Por isso que ele sai fazendo qualquer coisa que aparece pra ele, ele sai fazendo. Não tem muito critério, não. É engraçado, a gente fala mal das pessoas por causa do momento, né? Mas é muito fácil fazer um top 10 dos melhores filmes dele e tu não tem um filme ruim. É muito sim, fácil, sim. Ele tem muito filme bom, Cara, eu gosto muito de Conner, eu gosto muito de... esse Bad Lieutenant. Se a gente for do início da vida, porque eu tô aberto aqui no... Califórnia nunca mais... Califórnia nunca mais. Arizona nunca mais. Ele tem Despedida de Las Vegas. Ele tem muito filme bom. A Outra Face. Ele tem aquele do Martin Scorsese, que ele é um paramédico. Ele é o quê? Ele dirige ambulância, né? Ele é um paramédico. Ele tem adaptação, que é fantástico. Ele tem os vigaristas do Ridley Scott, que é fantástico. Tá? A atuação dele é excelente. Ele tem o Senhor das Armas, que é muito bom. Ele tem o Homem do Tempo. Ele tem muito filme bom, cara. Muito filme bom. Falar mal dele é ser babaca, assim. Falar muito mal dele é rir, né? Tu acha graça. Uhum. Mas falar mal dele é ser um cara. Não. Aquele cara que esquece. Tipo, o cara que não tem memória. Não, é porque como ele faz muito filme, né? Aí as pessoas têm essa mania, né, de pegar, falar assim, vai pegar a Motoqueiro Fantasma, pega só os extremos, né? Mas não, ele tem muito filme legal, pô. Tu imagina um moleque de 18 anos que começou a fazer filme do Nicolas Cage agora, e tu chega pra ele e diz assim, né? Pô, esse cara é um bom ator, o cara vai começar a rir da tua cara, né? Uhum. Dependendo do que ele for, a não ser que você coloque ele direitinho, né? Ah, vou te mostrar aqui. Então você coloca A Rocha, Conner, 8mm, cara. 8mm é um filme que eu gosto bastante também. Eu não gosto, não. A Josh Mike já é pela fase também. Mas daí vem a adaptação também. Tem O Senhor da Guerra, que vocês comentaram. Eu acho que parece assim que ele. É meio assim, parece que ele não tem meio termo, né? Caramba, ou o filme dele é muito bom ou muito ruim, eu não sei. Talvez você também seja um exagero, porque ao mesmo tempo que ele faz O Senhor da Guerra em 2005, no ano seguinte ele faz O Sacrifício, que é uma refilmagem do filme da década de 70, cara, que é horrível. É terrível, é péssimo o filme. Mas e aí, né? Não sei se vocês assistiram o Wicker Man. Mas vocês... Eu não sei se vocês leram o Pablo, eu não li na verdade o que ele falou, né? Mas eu vi que o Pablo gostou bastante do Joe, que é o novo filme de vocês. Né? Ah, ele comentou na cobertura da Mostra do Rio, né? Ah, ele veio na Mostra. Isso, o Joe, que ele disse que a atuação, inclusive a atuação dele está muito bem comentada nos fóruns da UFCS, comenta muito a atuação dele. Se ele vai ser indicado por alguma coisa, né? Não sei, mas está sendo muito bem comentado. O Nicolas Cage passa pelo mesmo tempo que passa o Danilo também, né? O Danilo faz uma bosta, né? Mas você falou que você gostou aí da família, né? Ele faz parte, né? É, a família não é bom, não. Não é ruim também. Sabe? É porque as pessoas tendem a achar que o filme é bom, é ruim. Mas a família é sempre no meio termo assim, ok, beleza, acabou, tchau. E é isso. Próximo. Não marca ninguém, não. É um filme meio bobinho, assim, meio. Perde uma oportunidade assim. É do Luke Besson também, né? Então, dá pra dar muito valor, né? Ah, você não gosta do Luke Besson? Cara, o Luke Besson, o que é o Luke Besson? Ele produz, né? Como diretor, ele não dirige quase nada. Tipo, ele dirigiu já filmes muito bons. Mas atualmente ele não dirige nada decente e ele produz, sei lá, a carga exclusiva 7. Ele já quer fazer até o 7. O do 5 Implacável 3. Pô. Você passa na cabeça dele, né? Dinheiro, né? É, acho que ele tá aí, empresta o nome pra ele. Porque você pode falar assim que o Luc Besson parou no fim dos anos 90, né? Ele fez o Ritalimento, daí Jonadark. Jonadark é uma bosta, né? Ele fez o Profissional. Profissional, o Nikita. É muito bom. Se tu abrires a página dele, tu vai ver que ele tem. Sério mesmo, ele tem 54 créditos de roteirista, cara. E tipo, ele tem créditos de roteiristas 4 ou 5 no mesmo ano. O cara escrever 5 roteiros bons, entre aspas, no mesmo ano, O cara tem que ser um gênio. Não, o cara tem que ser muito bom, né? E ele não é. Então, mas é isso. O que, que ele tem de. Assim, o que, que ele tem de bom mesmo? O Mensidão Azul. Não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Profissional e o Quinto Elemento são os filmes que eu gosto dele. Tem gente que gosta muito do Nikita, né? Nikita, cara, faz tanto tempo que eu assisti Nikita que eu não poderia falar sobre e isso. E tem um Subway também, eu não sei se alguém conhece, lembra do Subway. É um bem antigo. Não, de 85, não, realmente eu não acho que não assisti esse filme. Ele que dirige aquele o Além da Liberdade, que fala sobre a. Sim, nossa, filme chato. Não, gostou? Eu até que gostei, cara. Mas é meu, é mais envolvimento pessoal, porque eu gosto da história da, da Sansuke. Então, ah, sim. Mas até que eu gostei, não achei ruim, não. Não achei ruim, mas não. Comparado com outras coisas. Tu não sente que ele tá deslocado? Assim, quem conhece o Luke Besson não sabe dirigir aquela história. É, ele tem esse problema. Ele tem um problema até de ritmo aquele filme. Mas eu até que gosto, não acho tão ruim, não. Comparado com outras coisas dele. Ele não é ruim história. Ele não é ruim isso, história, é. Mas você não lembra por causa do Luke Besson, né? É, não. Não, ele meio que estraga. É, exato. Não tem nada ali que te ligue a ele de imediato, não. Não é verdade. Gente, Thiago, Marcelo, eu vou desconectar, cara. Tá um pouco tarde, amanhã eu trabalho. Ah, sim. Vamos só fechar aqui o papo, então. Vamos voltar ao nosso papo inicial. A gente começou falando sobre os filmes que estrearam essa semana. Eu só quero que você indique um pra ir pro pessoal assistir. E de todos os que estrearam em 4 de outubro. Então, eu fiz um ranking. Eu acabei gostando mais do Mato Sem Cachorro, porque por que parece, pelo menos eu ri no Mato Sem Cachorro. Uhum. Gostei também do Metallica pro The Neve, seriam dois que eu poderia recomendar. Né? Agora, assim, esqueci um detalhe, eu assisti O Homem que Ri, eu gosto também da nova versão do Homem que Ri, só que eu assisti há um bom tempo, no Festival Varuto. Então, acabaria sendo esse, O Homem que Ri. E você conseguiu só assistir só um dele, né, Marcelo? É, eu só vi eu só consegui ver o Metallica, então é o que eu vou recomendar, né? Mas você gostou? E eu gostei, mas eu não sou muito parâmetro, né? Porque eu sou fã da banda, então. Apesar que eu não fui de preto, nem fiquei batendo muita cabeça, não, bati só um pouquinho. Bom, eu assisti Aposta Máxima, o Metallica e a Obsessão. Se eu fosse recomendar, em primeiro lugar, Metallica, Through the Never em 3D. Apesar do 3D assim. Pra mim não ser indiferente no filme, mas acho que só vai ter versões 3D, então você não vai ter como fugir disso. E o Obsessão, que é um filme que eu gostei razoavelmente, né? Depois tem até link aqui na postagem pra crítica. Bom, gente, estamos finalizando aqui esse papo que começou completamente sem pauta, mas foi bem divertido. Certo? Então, legal. Márcio, você é a primeira vez por aqui, faça seu jabá, por favor. O meu jabá, como é que se faz um jabá aqui? Você fala pra onde você fala pra onde você escreve, onde você é, só essas coisinhas assim. Então tá, meu jabá é o seguinte, eu escrevo pro Encartaz aqui do. Que é um blog no portal Mirante, em São Luís de Maranhão. Tu me encontras no Márcio Salem, @MárcioSalem no Twitter. E é isso. Tchau, gente. Obrigado. Legal. E o Marcelo, estamos esperando o teu blog, mas por enquanto ele é podcaster aqui do Tinho Tigre no Cinema. Pois é, estou aí. Mais uma vez, né? Obrigado aí, obrigado Thiago, obrigado Márcio, mais uma vez, a gente está falando de cinema, né? Abraço pessoal, estou aí na rede aí com o Marcelo Zagnoli. Aqui, né? Você continua acessando untignocinema.com, lá você vê as últimas críticas, notícias e as últimas edições do programa, do podcast. Me encontra no e-mail contato@untignocinema.com. O perfil no Twitter é @tignocinema.com. Certo? E a página no Facebook é fb.com/untignocinema. Gente, valeu assim. E vamos aí até. Gente, valeu mais uma vez aí pela audiência de vocês. E agora eu só preciso pensar na música para fechar o programa. O que eu vou colocar aqui? Deixa eu ver. Tem uma coisa a ver com. Ah, vamos colocar o Metallica, né? Já que todo mundo. Metallica. Já que todo mundo recomendou Metallica, qual a música do Metallica que a gente vai colocar aí pro. Isso. Você vai colocar alguma do. Que tá no. Ah, tem que no ser, filme? Tem que ser no filme, né? Aqui tem os maiores clássicos, né? Assim, ele foi editado com os maiores clássicos. Vamos colocar então. Sei lá, eu ia falar Master. Então Master of Puppets, beleza. Vamos ouvir Master of the Puppets aí, que tá na trilha sonora de Metallica, Through the Never. Gente, valeu aí mais uma vez aqui. Vocês acabaram de ouvir o Tigrecast pelo portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor, que é um programa da Liga Nacional da Web Rádio. Certo? A gente se vê na semana que vem. Tchau.